E aí, pessoal, está começando mais um Pod Mico, o podcast do Macacos Robôs Gigantes. Errou feio, errou rude. Aqui com Macacos Robôs Gigantes? Eu não acredito, velho. Cara, quem chamou esse cara, cara? Na moral. Aqui comigo. Nem eu, desgraçado. Chama de MRCI. Não, é mais fácil. Que nós somos os Macacos Robôs Gigantes. 20 anos no blog e não sabe o nome ainda. Né? Aqui comigo está o Evandro Oco. E aí, beleza? Seguida vai deixar um oco nesse podcast. Marcelo Prevedo. E aí, gente? Bruno Viadinho. Que delícia de registro, cara. Ultimate Hawkai. Tô mais pra Hawkai hoje. Badum. E o impronunciável Zwaist. Mega sagas da Marvel são as melhores. Concordo, trabalhamos. Pessoal, hoje falaremos sobre Guerra Civil, a melhor mega saga de todas. E é chupa isso aí, DC, né? Chupa DC, chupa, e vamos começar logo com essa merda. Então, pessoal, como é que podemos começar esse podcast? Falemos o que aconteceu antes, o que resultou pra Guerra Civil acontecer? Tudo começou, né, cara, na Guerra Secreta, cara. Começou em 2004 essa porra aí. Que era escrita pelo Bendis, isso. Desenhada pelo Gabriel Delotto. O cara desenha bem. Puta, desenha fantasticamente ela, bem. Porra, bege, porra, desenha em foto realista, massa pra caralho. Daí, o que ocorre, né? Nick Fury, ele como sempre, né, cara, prezando a segurança da América, dos Estados Unidos, ele resolve invadir a Latvéria, cara. Porque diz ele que os... A mulher, qual é o nome da mulher, cara? Esqueci. A sobrinha do Duna. É. Lúcia Von Barda, eu acho. Lúcia Von Barda, isso. Ela diz, segundo ele, ela tá distribuindo armas, né, cara, de alta tecnologia pros bandidos dos Estados Unidos de rua, né, cara? Esses bandidos, esses vilão menores. Os trombadinha, né? Os trombadinha, os vagabundos. Meus brother. Os brother de mundo feliz. Daí, ele chega a essa conclusão, né, cara, que através de inteligência lá, escambau, de investigações dele, ele chega a essa conclusão e chega, tipo, pra ONU, né, cara? Fala, porra, a gente tem que invadir a Latvéria, tipo, na moral, porra, vamos entrar lá que já é. E, obviamente, né, cara, como eles já tinham colocado a menina ali, a Lúcia, que já tinham tirado o Victor Von Barda, o Dr. Doom de lá, eles falaram que não, cara, que não podia isso, porque ela já era um representante da ONU, né, cara? E ele, tipo, ele, porra, obviamente ele caga pra isso, ele faz o timezinho dele ali, né, convida o pessoal pra poder invadir a Latvéria, né? E é o Capitão América, o Wolverine, o Demolidor, o Luke Cage e o Homem-Aranha, que ele chama o pessoal pra invadir a Latvéria. E a Viúva Negra. É verdade. Daí, obviamente, eles aceitam, né? Tem aquelas tretas, obviamente, aquela recusa inicial de alguns. Mas eles vão pelo bem maior, né, cara? E chegando lá, eles tocam, obviamente, tocam foda-se todo mundo, arrebentam com a Latvéria. E depois disso que acontece mesmo, nem lembro, cara, o que acontece lá dentro. Eles arrebentam todo mundo, né? É basicamente isso. Alô? É. Oi. Olá, oi, tô ouvindo aqui. Ninguém lembra, se pá. Vocês ninguém lembra, porra, né, velho? Ninguém lembra dessa porra. Eu li faz muito tempo. Eu não lembro, cara. Então, resumindo é isso. Ele enche de cacete todo mundo e volta pra casa pimpão, né, cara? Agora vocês não lembram quem que ele, tipo, ele apaga a memória, cara. Ele dá um jeito de dar uma lobotomizada em alguém, cara. Só não lembro agora se acha que... Ah, não, é no Luke Cage. Eu não lembro por que ele faz isso, cara, agora. Você é burro, rapaz. Eu tô falando... Tá bem. Mas, eu lembro o que ele faz, eu lembro o porquê. E daí, mas enfim, depois de um ano tem a retaliação, né, cara? Da Latvéria, que eles invadem Nova York, né? Ela invade Nova York e toca o foda-se em tudo, arrebenta o... Eu lembro qual vilão. Eu sei que eles contratam, tipo, também um vilão merda, tá ligado? Eu acho que aquele... Dá uma equipada neles também, né? Tipo, o Ator Negro, se eu não me engano. Consertador. Isso, o Consertador, aquele cara que... Aquele negão que tem o lança-chama no braço, que tem uma armadura gigantona, esqueci o nome dele agora. Ele pega esses mesmos vilão bosta pra invadir, obviamente, isso dá merda, né, cara? Vilão bosta. Eles levam um cacete dos caras no começo. Eles ganham, obviamente, mas metade de Manhattan é pra fita. ela explode, eles explodem no meio de uma bomba em Manhattan. E a Guerra Secreta é basicamente isso. Mas por que isso resulta na Guerra Civil, cara? Não, não consigo entender essa parte. Calma, sua piranha, calma. Opa. Isso não resulta na Guerra Civil. Não, eu, porque eu, isso, que, isso. Que. Não, não falei resumo, eu falei resulta. Por que isso resulta na Guerra Civil? Eu não entendi essa parte. É que assim, ó, é. Tipo, é um prelúdio. Depois vai ter os New Avengers. Essa formação dessa saga é quase os New Avengers, com Wolverine, Homem-Aranha, Capitão América no mesmo time. Né? É, Cage, Luke Cage. O Luke Cage, eu acho que apaga uma memória dele que talvez ele estivesse querendo receber, né? O cara não faz nada de graça. Faz de graça, é. Ele não tinha dinheiro. É, eu sei que daí, no caso, eles sequestram a esposa dele, né, cara? Eles sequestram, se eu não me engano, eu lembro direito. Porque ela tá grávida, escambau. Daí ele vai atrás do porquê disso, né, cara? Aí que explodem, é verdade. Não, não é. Primeiro explodem ele dentro do apartamento, daí ele tá em coma, cara. Ele fica em coma, né? Daí eu acho que é o... Agora eu não lembro quem, cara. Olha que bosta, velho. Aí, ó, viu que dá gravar o podcast sem ler nada antes, entendeu? Gravar o podcast maconhado, filho da puta. Não, mas... Eu não lembro, velho. Mas, ô, respondendo a pergunta lá do Vitor, e sem dar muito spoiler, que isso vai chegar pra frente, começa... Velho. O bagulho tem quase 10 anos. Não da história. Tô falando da Guerra Civil, cara. Ah, tá. Porque o universo começa a ficar meio abalado em relação à política e super-heróis, né? Isso aí acaba colaborando muito pra isso, essa mega saga. Isso foi um fator muito importante. Também tem a saída do Fury, né, que... É, porque o Fury fez o Fury, ele fez queria cagada. Atacar a Latveria, né? Aí ele pegou os heróis, fez ele atacar a Latveria, depois fez lavar e cerebrou todos eles, né? E sobe daí, né, cara? Simplesmente sobe. Sobe. Vai pro retiro dele. Aí ele manda um MVA pra explicar tudo, né? Pra variar, né? Não é burro nem nada. É, não é burro nem nada, né, cara? Vai explicar que apagou a cabeça do Wolverine e do Coisa. Mas aí o Wolverine não mata o MVA dele, achando que mata, é ele? Mata. Ele fica puto, obviamente, né, cara? Porque foi usado, né? Ninguém mexe na minha cabeça. Aí ele mata. Eu sou traumatizado com isso, gente. Eu estou cheio de implantes de memória criados pra mim nos anos 90. Então pode-se dizer, por essa cagada do Nick Fury, todo mundo ficar desconfiado dos super-heróis, aquele negócio lá que aconteceu no orfanato, na Guerra Civil, logo no comecinho, foi só tipo um estopim, uma coisa assim que... Isso, a última gota no copo, né? É. Depois já leva pra outra saga, né, cara? Que é o Vingadores da Queda. Que eles não aguentam a pressão, né, velho? Da sociedade, do próprio governo, que tipo, eles estão acuados, tá ligado? E tem tipo, na frente da mansão Stark, tipo, é o dia inteiro gente fazendo. Protesto. Fazendo protesto, escambau, tá ligado? Liberem a maconha. Então, tipo isso. É engraçado que eles não conseguem nem tirar o lixo, tá ligado? Porque eles não conseguem sair. A gente até colou isso comparado. Mas aí alguém lembra da Vingadores da Queda? Sim, opa. Não. E como é que... Eu lembro que no final a mansão deles fica fodida, né? Mas eu não lembro direito da parada. É, tudo começa porque a Feiticeira Escarlate ela pira totalmente, né? Porque ela tá. Ela tá aguentando uma porção de merda desde a época do John Byrne, né? Pois é, cara. Sim, o filho dela não existe, o relacionamento dela é uma bosta lá com o marido robô dela lá, que não tem o Visão, não é, cara? Visão. Que bosta. E vai acumulando. Foi o casamento mais triste da Marvel, cara. Tá vendo? Esse aí não apareceu o capeta lá pra desfazer. Esse que podia, né, cara? Esse que podia, mas o Visão é robô e não tem alma, então o capeta não tem alma. Nada pra negociar. Só que aí a Feiticeira Escarlate vai manipulando as probabilidades e vai acontecendo um monte de coisas malucas, né? Tipo, um ataque dos Kree, que aí onde morre o Gavião Arqueiro. Morre. O herói do povo. É isso. Morre o. Aí vem o Valete de Copas, ele volta dos mortos, explode a mansão dos Vingadores. Tal. Aí chega o destruído. Todo zumbi lá, o Valete de Copas, ele explode tudo. A Chihuahua aí explode o Visão, né? Não, ela rasga ele no meio. Ela rasga ele no meio. Sim, é só pra usar o termo característico. Ah, tá. Ela puxa eles. Estoura o maluco. Estoura, sai sangue, não sai nessa porra? Ela abre um oco no Visão. Que delícia, cara! Trabalhamos aí, hein? Que vibe! Porém, não sei se a gente tinha comentado, a Dinastia M é antes do Guerra Civil ou é depois? É anterior. Anterior. É consequência direta dessa parada do Vingadores da Queda. É, foi. Que aí chega o Doutor Estranho e derruba lá a Feiticeira Escarlate, né? Com o poder dele. Aí ele explica que esse negócio de magia do caos que ela fala que controla nunca existiu. Nunca existiu esse negócio de magia do caos. Era uma coisa que ela achava que existia. O poder dela é falar merda, então, é isso? É, o poder dela é falar merda. dela é fazer cagada, cara. Aí vem o Magneto e leva ela embora. É isso aí, o Magneto leva ela embora, né? Não, acho que é o Mercúrio. É, mas a gente tem que deixar pra outro o podcast de Dinastia M. Dinastia M. Ah, Dinastia M. Vai ter. Todo mundo vai importar e vai ler em inglês mesmo, né? Não vai comprar, vai saber o que falar. Vou entrar ali no Mercado Livre, procurar. Eu vou comprar na loja online da Marvel lá. Comprar online, opa, certeza. Pro Comixology de boa. É isso aquela, mesmo. Aquela franquia nova que eles abriram lá, o Pirate Bay, manja? Essa eu não conhecia, cara. Depois passa o endereço, que eu vou até lá. Vou pegar o avião, vou até lá pra comprar. Opa, é garantia, cara. É garantia de entrega. Qualidade. Enfim, né? Como é que começa a Guerra Civil mesmo? É com o Capitão América fugindo ou não? Não. Deixa eu falar, porra. A Guerra Civil, ela começa com o reality show lá, com os novos guerreiros lá. Isso. Eles estão seguindo uns ladrão lá e... O Nitro e um outro grupo. É uma galerinha lá, né? É um bando de vilãozinho ali, que eles estão um bando de merdas. O reality show deles. Ó, Homem Cobalto, Imperdosa, Speed Freak e o Nitro. Isso, não, mas o Speed Freak era do Novos Guerreiros, cara. É, ele que é o... É, o Nitro que é o Nitro que se explode. Não. Speedball é dos Novos Guerreiros. É. Ah, Deus. Speedball. Cara. Ah, é verdade. Tá mesmo a merda. Tudo igual, filho da puta. Então, quando ele cerca o Nitro se explode e leva o quarteirão inteiro, né, cara? Vocês estão agora, vai a namorita, né? Você tá na Liga Grande. Liga dos Grandes agora. Ele explode. É, exatamente, porque ele trouxe e falou: menino, você não sabe o que você mexeu nessa Liga dos Grandes agora e bum! Explodiu metade do quarteirão. Ele mata umas 300 pessoas, um bagulho assim, né? Umas 500, um monte de criancinha, né? Isso, ele bateu direto num ônibus escolar e com do lado do colégio também. Cara, se eu fosse o super vilão, seria o lugar que eu me escondesse perto de um colégio, tá ligado? Qualquer coisa, cara, que eu fosse fazer, eu ia ameaçar as criancinhas, velho. É, usa puta chantagem, né, cara? Já era. Claro, fosse, velho. Se tu fosse um vilão, que teu poder era se explodir. Explodir, né, cara? É um puta poder, foda. E aí, com isso, deu aquela merda toda, né, meu? Todo mundo querendo com a cabeça dos heróis. Aí começaram a meter pressão no Homem de Ferro lá, o Homem de Ferro tava grandão no negócio. Ui. O Homem de Ferro ele tava grandão. E no Vingadores da Queda, a Feiticeira Escarlate faz ele ter na ONU, ele era secretário de Estado, eu acho, nos Estados Unidos. É, ele faz ele agir como se estivesse bêbado. Isso é normal, né? É, num discurso. Só que ele fala que ele tá limpo há muito tempo. Homem de Ferro. Ele é um personagem importante na política americana e cai tudo sobre as costas dele, né, cara? Que ele perde o cargo dele. Exatamente. Isso, eles criam o registro dos heróis. Aí que o bagulho fica doidão. Essa cena eu acho muito foda, cara, quando a Maria Hill vai lá falar com o Capitão América dentro da SHIELD lá e começa a falar do registro e ele se recusa. Não, pera aí, é que antes rola umas paradas, né, o Tocha fica em coma. Ah, isso é verdade, tá certo. Tem o funeral das criancinhas que... Ele é atacado na saída de um funeral lá, né? Não, de um clube. É verdade, é que tava falando antes ainda do Tony Stark, que ele... Ah, é, que ele vai lá no... Com uma cuspida na cara, né? toma, é. É, uma das mães, mãe raivosa. Mas também, né, cara, dá pra te entender, né, velho? Sim, né? Porra, tá vendo um reality show, cara, com um monte tipo, de moleque inconsequente, piazada, e tipo, sem responsabilidade alguma, cara. Vamos atrás de vilão, tipo, vamos filmar essa porra. Óbvio, né, que ia dar merda uma hora, né, cara? É tipo Jackass, rola um poderes, né, cara? É um Jackass, é aquele polícia 24 horas, tá ligado? 24 horas. Pode crer. E rola umas paradas do tipo... Quando eles falam quais são os vilões, tipo, a galera fala, ah, mano, melhor chamar os pessoal dos Vingadores, né? Eles estão mais... desmancham da putaria, conseguem bater nos caras, aí eles vão em frente e dá a cagada. Eu fico imaginando eles falando. Eu não chamo, o pessoal aí que eles manjam da putaria. O Stark, que ele manja das putarias. Eu manjo de todas as putarias, amigos. Aí, antes ainda do bagulho do Evandro lá que ele falou, que é a cena da Maria Hill e do Capitão América, ainda rola o Vigia, né? Na reunião dos maluquinhos, eles começam a perceber que vai dar bosta. Vai dar cagada. Aí uma das mães lá que deu uma cusparada no Tony Stark faz pressão, né, no Congresso pra passar a lei do registro, né? É, ela vira um ícone da luta, né, cara? É, que é uma coisa velha pra caramba, lembra do registro dos mutantes? Ele chega a mencionar o registro dos mutantes, só que mais abrangente sim, agora, né? Todo mascarado. Pega todos, né? Não é apenas os. Exatamente, não é apenas os mutantes, agora são todos. Depois a gente fala dos mutantes, filho das putas nessa história, né, cara? Que cagaram pra caramba, né? Ficaram de boas, né? Cagaram. Filho das putas, né, cara? Mutuna, né? Cara, esse tomando é tomando suco de limão, batendo punheta lá, suave. Então, na rede. Ah, um pouco graças a Emma também, que fica nas putarias com o Tony Stark, né? É. com quem ela não fica, né, cara? É, mas... com o Ciclope. Em algum lugar, Manhattan chora. Mas, porra, eles sempre foram, né, cara? Tipo, sempre tiveram nesse impasse, né, cara, de registro, de perseguição. E quando eles podiam fazer alguma coisa por isso, você vai falar, não, já tá bastante ocupado já. Deixa pra lá, né? Me deixa em paz, que eu deixo vocês em paz também. Ninguém toma partido de nenhum lado. É, aquela coisa do X-Men, cara. O X-Men tão sempre. O X-Men tão sempre a parte das mega sagas, né, cara? Muito difícil de participar de alguma coisa. Sempre tem uma porra de uma rainha pra eles, pro porra do Xavier que ele dá uns carros. Ah, eles ficam sempre em cima do muro, é isso? É, mas é. Mas... ele pode não ter... ele pode não andar, né, Marcão? Enquanto tiver dedo e língua... Ah, filhão, tá valendo, hein? Nenhum momento. E aquele cabeção careca dele, cara? Ui, rapaz! Meu Deus! Tudo a ver com o Garcinho, né? Tudo a ver, né, cara? Vamos lá, a vida sexual de Charles Xavier. É aqui, gente, não é isso? É o novo tema do podcast. O novo tema. Porra. Mas qual será? Que eu lembrei agora que, tipo, que o Tony Stark precisava de alguém, tipo, de uma imagem pra, tipo, querer vender o projeto do... queria vender a campanha, né? Ele pegou o Aranha, tipo, pra revelar a identidade, cara. Tipo, essa cena foi foda. Sim, mas antes disso, teve o negócio do Capitão América, né, cara? A Maria Hill foi lá falar com ele sobre isso, e ele foi totalmente contra, né? Foi totalmente contra. Show de porrada essa parte. Essa parte é foda, meu. Todo mundo, toda a Shield apontando arma pro Capitão América e ele sai... Não querem fazer isso, filho. Muito cinematográfica aquela cena, ele, né? ele sai tocando foda-se, batendo em todo mundo. Ele espanca, pega um jato, né, cara? Ele pega um jato no meio do caminho, cara, mano, do caralho. Ele pousa um jato num estádio de futebol e paga um hambúrguer pro filô. Que merda é essa? O que que desenha essa cena, vocês lembram? O Steven McNiven. Olha só, foda. E aí no final dessa primeira edição ainda eles estão discutindo sobre o Capitão e tudo, e o Tony Stark fala, né? Pode continuar com o registro, deixa ele com a gente. E aí começa a merda toda, né? Isso aí começa aí, a ficar louco. Ele começa a recrutar a gente, cada um pra um lado, né? E aí começa o bicho a pegar. Inclusive, nesses recrutamentos, cara, é foda quando chega o justiceiro, cara. Fala, não, quero lutar ao lado de vocês, né? Assim, tem, fala, não, beleza, ele tava naquele impasse de contratar ou não vilões, né, cara? Porque o lado do pró-registro tava fazendo isso faz tempo. Deixa chegar dois vilões merda, cara. Fala, não, aí chegou tipo recruto, quando ele nem me falar, cara, o justiceiro penera os dois. Todo mundo olha pra cara dele e ele fala, o que foi? O que foi? Tá normal, né, cara? Era o Halloween, o Metaloid e um outro lá que ele se veste tipo o Batman. Uma cobra? Ah, não lembro. Não, nem lembro quem é, cara. Né? Não, e o Metaloid, agora o outro eu não lembro quem é. É, ele peneira, cara. Não, mas o Halloween ele não tá ajudando a capturar o Homem-Aranha? Eu acho que era outro Halloween, sei lá. É, eu acho que era outro, então tudo. Era o outro. Igual. Ixi. Era um mas cara com a cabeça de uma abóbora, assim. É isso. Não, esse cara de cabeça de abóbora tá capturando o Homem-Aranha, cara. O cara de cabeça de abóbora, ele tá capturando o Homem-Aranha. Ele é o Halloween, então, não é? Então é outro cara, é outro. É que tem um cara que é igual ao Halloween, que ele se veste de morcego e ele tem uma pranchinha também de voar. Ah, tá. Mas aí que na segunda edição que acontece, né? O Homem-Aranha revelando a identidade dele pra se mostrar pró-registro. Isso, cara, o legal é o Jameson, desmaiando assim, tipo, puta que pariu, não acredito nisso. Todo esse tempo tá me enganando. Do meu lado. Pois é, cara. O Tony Stark tinha construído aquela armadura pra ele, né? É, a do Aranha de Ferro. Aranha Spider que ele tava usando. Eu achava massa velha esse uniforme dele. Total, né, caralho. Cara. O exoesqueleto, não sei o que tem, aumentava os reflexos e as habilidades do frontal. Que ele sai na mão até com a titânio, né, cara? Ele sai na mão com a titânio uma hora lá. Ah, é, sim. Mas é, cara, um negócio que agora eu não cheguei a ler os tain. O que o Jameson falou depois que o Homem-Aranha revelou, né? Cara? E ele desmaiou, ele falou tipo assim, puta, não acredito que todo esse tempo... Você me enganou, porque, tipo, cara, tava, tipo, sendo mais será troll que o Jameson, tá ligado? Ele chegou, tipo, ele me enganou. Ele despede o Peter Parker. Ah, ele chega a trocar uma ideia. É, ele não tá exatamente. Isso. E, putaço, né? Aí, durante essas partes aí, que começa as putarias de sair recrutando o herói, caçando herói desesperadamente, né? Até zerar o lado. O Red Richard era a favor do registro, a Sui foi contra, ela vai pro lado. Não. A princípio ela tá assim do lado do Richard, até que ela percebe que eles estão indo um pouco longe, né? Continua frisando na zona negativa. Morre, né? A Sui louquinha pra pular a cerca, Lazarinha. Sabe que tá só desculpa, tá? É verdade. ela perguntou o coisa vai pra França. O escolheu. É o lado que a Sui tá. É, então, não, é tipo, o namoro não tava com eles, né? Pô, que lado que ele escolheu? Vou pra junto dele, cara. Quero dar. Pegar essa piranha, ó. Fazer um walk nessa piranha. Coisa, vai lá pra França e o Tocha tá de fudido ainda. Mas uma coisa que eu não entendi é o por que que o Homem de Ferro, ele toma esse lado? Por que ele é a favor do registro? Uma coisa que eu... Porque ele quer o cargo da SHIELD, ele quer o cargo de diretor da SHIELD. Que ele é um cuzão. Boa. Ele acha mais racional, tem que responder. Ele acha racional, né? O Richard ajudou a convencer ele. Como ele já tava do lado do governo, né, cara? Ele já tava do lado do governo, já era secretário. Exato, ele tinha que seguir o lado do governo. Ah, então, cara, isso capitalista. Eu tava comentando com vocês, cara, porra, foi muito triste pra mim, velho. Eu sou tipo, porra, eu sou putinha do Capitão, né, cara, do Capita. E, velho, daí quando ele, porra, eu era a favor do registro, cara. Eu falei, e agora, meu Deus do céu? E agora? Do lado de quem eu vou ficar, tá ligado? Noite sem dormir, cara. Que lado eu ia tomar, cara, nessa porra, nessa batalha? Ele ficava jogando cara ao coroa, né, pra descobrir. A Marvel ficava... E a Marvel ficava montando um monte de propaganda, né, de que lado. Atistando, de que lado você está, né? Lado você está, exatamente. Mas, só mudando de assunto, de que lado vocês escolheriam se vocês, tipo, fossem herói ou tivessem que apoiar, velho? Anti-registro. Cara, pró-registro. Capitão América Eterno no coração. Não, pró-registro, com certeza. Apesar de ter uns poréns ali, cara, que eu não concordava das pesquisas do Richard mesmo ali, pá, eu era pró-registro, cara. Tá achando que é bagunça, cara? Tá achando que é bagunça? Eu sou anti-registro. O negócio é ser... cara. O negócio é ser vida louca, meu. Cara, eu também sou anti-registro, cara. Tipo, o Stark, tipo, ele é mó interesseiro, pensou só nele. Começar a convocar vilão. Clone Thor, cara. Que é, tipo, mandar os... Que prender a galera e mandar, tipo, pra uma outra... Ele é muito extremo. Ele foi muito extremo. Assim. Mas isso foi um erro que eles fizeram, porque num certo momento você vê que a galerinha de Stark tá fazendo umas paradas muito merda, cara. Então fica mais fácil você ser contra registro. Exato. Sim, com certeza. É. Mas isso você foi. Cara, e antes disso, cara, a gente só analisa durante, né, cara? Mas a própria invasão, cara, da Lativeria é uma, porra, uma coisa que não existe, velho, tá ligado? Você contratar um time ali, tipo, de um de mercenários, cara. Que é um trabalho de mercenário, tá ligado? Tá tipo usando o herói por motivo pessoal, praticamente. Cara, esse é o problema da facção do registro, né, cara? O governo vai achar que pode usar herói pra wet work, né, cara? É, exatamente, cara. Mas, tipo, e daí se não for, cara, vai ficar, tipo, tudo debaixo dos panos, entendeu? Agora, mas imagina se você tivesse, sei lá, o registro na época do Bush. O Bush vai mandar lá os... Não, é tudo pra, Iraque, cara. Pra mandar, o Iraque. Saddam Hussein é igual acontece no Poder Supremo, velho. No Poder Supremo acontece isso. O Super-Homem de Peruca no Iraque, escambau, né? O Super-Homem da Teria da Marvel, né? Sim, o Imperium, exatamente isso, cara. Dr. Manhattan foi lutado, mas, no Vietnã, coisas assim. É, então, isso é isso. É, isso, cara. Porque os heróis, eles ficam acima, né, cara, da lei dos cambal. Ah, mas é isso que eles querem acabar. Mas eu acho que não. Tipo, herói tem um poder, ele come cus geral. Não precisa de registro ou ser regularizado. É sair matando mesmo. Isso, cara, porque ele faz parte de uma sociedade, né, velho? É, esse que é o problema, cara. Acima, não tem como ele ficar acima de tudo, cara. Tem como ele ficar acima de tudo, entendeu? E ele não tem treinamento, faz uma merda. Pra quem que responde, cara? Quem responde por ele, né, cara? Responde pra Deus. Aí dá uma merda, tipo. Dá uma rezada, né, cara? Tá tudo de boa. Responde pro tribunal vivo depois, né? Tanto que com a Guerra Civil vem a iniciativa, né? Que eles ensinam a molecada. Vamos aí, não é bem por aí você vestir uma roupinha apertada e sair pulando o telhado, né? Treinar esses putos antes, né? Pra não fazer merda de novo. Daí que eles criam as equipes, né? Cada estado tem sua equipe, né? Pra tentar minimizar as merdas, né, cara? Mas aquela treta foda que acontece de todo mundo, que o Homem de Ferro mete porrada no Capitão América, acontece antes ou depois da Sue e o Tocha Humana largarem o pró-registro? Foi antes. Eles não estavam na porrada, né? O Coisa, o Senhor Fantástico, a Sue e o Tocha Humana. Não, o Coisa foi pra França. Não, o Coisa depois na terceira edição ele já tá na porradaria. Ele volta. Ele tá, eu acho que tá do lado do Capitão, se não me engano. Isso. O Coisa tá. Não, o Coisa tá do Wolverine. Registro, cara. Não, ele tá pro. Ele tá junto com o Richard, ele tá dando porrada no... Ele tá no registro, cara. Ele é pro, né? Ele tá apoiando o quarteto. Isso, ele tá apoiando. É, aí segue a história, né? O pessoal do Tony Stark lá arma uma armadilha pra galera do Capitas e começa a treta pesada mesmo, que é onde os negros têm o primeiro embate deles, né? O embate grande. E o Homem de Ferro dá um cacete no homem aí também, né, cara? Putz, cara, é bonito de ver, né, cara? Dessa primeira briga, como é que é? O clímax foi quando o clone do Thor chegou e matou o Golias. Né? Que até então. Golias Negro. Que é um até então personagem. A gente não sabia que era clone, né? A gente achava que era só Thor. A gente não sabia que era Thor. Todo mundo perguntando, né, cara? Para de soltar spoiler. O que o Thor tá fazendo, né, cara? Onde é que o Thor andava nessa ele tava época? Naquela. Ele tinha acabado aquela saga do Ragnarok dele. É. Tava morto. Eu tava morto. Tava morto. Foi legal isso, porque, tipo, todos os Overpower, né, cara? Tipo, era o Thor e o Hulk, cara, estavam exilados, né, cara? Estavam fora. Tipo, senão eles acabavam com a história em dois, cara. Dependendo do lado que eles ficassem, fudeu. É. Acabou. Eles exilaram o Hulk antes, né, cara? Exilaram, mandaram o Hulk pra PQP. Mandaram o Hulk pra PQP e o Thor tava morto, então tava susto. É outra mega saga. Aí o Thor voltou, né? E, pô, os negros ficaram desesperados. Ele voltou do lado do Tony Stark. A galera falou, pô, fudeu, mano. Vamos morrer. Fudeu, galera, fecha. Galera, pega os bets, pega aí a bolinha, vamos pra dentro, tá ligado? É, vamos aí. Agora com esse ficou. Agora já era. Aí começou a cagada, que começou o clímax da saga, que o Thor matou o Golias lá. O Golias, né, cara? Golias Negro. Cota. Eu acho, inclusive, que é nesse momento que a Sui vê assim e fica bolada mesmo. Fala, porra, que merda que vocês fizeram. É, e tipo, vários heróis mudando de lado, né? Uns heróis, tipo, do lado do Capitas, o anti-regime. Ela meio que segura todo mundo e manda o pessoal vazar, né? Isso. Qual que eles matam o Golias, né? Realmente. Depois disso, os heróis começam a mudar de lado, né? A galera anti-registro muda porque não quer morrer, né? Caralho. E a galera pró-registro muda porque não concorda, não matar, sai matando e tal, assim. O Aranha, ele muda pro lado do Capitas, aí ele perde a proteção lá do Homem de Ferro, aí a Tia May leva um balaço na cara. Não, foi... Mesmo assim, a Lazareta não morre. Não, primeiro ele... Não, primeiro ele depois se isso muito aí, na mão dos caras, né? O Justiceiro salva ele, né? É isso, ele treta com... O Justiceiro salva... Ele treta com o Homem de Ferro, aí os caras liberam a caça deles, né? O povo fala assim, ah, velho, pode sair caçando. É aí que vem os vilão lá, que eles estão tomando um pau pro Halloween, pro Venom, pros... É. Os caras estão tudo do lado do Tony Stark lá. E antes que matasse ele, chega o Justiceiro, metendo bala geral. Mas é nesse momento que você vê que o... Que tá falando ali da... Que a Sue fala com o Reed, né, que ele é filha da puta, que ele tá cagando, tá ligado? Pra morte do Golias, né, cara? Não, é por um algo maior, não sei o que tem. Ele fala, porra... Tem aquela iniciativa 42, não, um bagulho assim, cara, né? Os caras não tinham algum jeito de diminuir o Golias pra enterrar ele, cara. É, tiveram que ter ele gigante. É, enterrar ele gigantão, velho. Cara, enterraram aquele gigante. Morreu de pau duro, né? Pega... É tipo isso. Pega o Homem-Formiga, diminui ele, sei lá. Pois é, eles não tinham... Alguma coisa, os caras com retroescavadeira, cavam uma cova pro buco. É, cara, daquele tamanho. Eles falaram que só ele podia, né, cara? Não tinha como. Inventaram o Miguel lá pra poder fazer uma porra de um buraco gigante no chão e gastar dinheiro público com aquilo. Ah, é o Tony Stark, né, cara? Quer gastar dinheiro de qualquer forma. Olha aí, Dilma. Acorda, Brasil. Como assim? Vamos fazer enterro quilométrico, pô. Quero ver na Copa. Depois disso aí, o que que aconteceu? Não, tava lendo aqui. Aí, nesse meio essa período? Essa equipe que foi buscar o Homem-Aranha era o Thunderbolt na época? Eu tô vendo aqui o Mercenário, o Venom, a Lady Lethal, acho que era o Halloween, é só vilãozão, né, cara? Olha, eles não estavam oficializados como Thunderbolts, eu acho ainda não. Depois que aproveitaram alguns dessa formação e fizeram Thunderbolts com o Osborn mandando, né? Ah, sim. É, lembrei também que nesse meio período, tipo, os caras falaram, tipo, foi o cara que explodiu lá, como é que é o nome? O Nitro que explodiu, e botaram o Wolverine pra caçar ele, né? Botaram o Wolverine ou o Wolverine que foi por conta própria? O Wolverine foi atrás. Acho que foi, né? Cara, foi. Aí tem uma cena foda pra caralho, que o Nitro explode inteiro, o Wolverine vira uma caveira e vai andando. Cara, puta merda, isso é... Desenhada pro Roberto Ramos pra ser a cereja do bolo. De todas as merdas que já fizeram com o Wolverine, cara, essa eu acho que foi uma das piores. Cara, eu acho que na verdade fica falando, ó, o Wolverine vai explodir, ele vai ficar muito machucado, mas beleza, andando. Aí o Humberto Ramos fez ele virar a caveira. Cara, só o esqueleto, cara, andando e regenera, acho que em uma parte. Com os olhinhos, né, cara? Um olhinho. Mas o Wolverine faz nascer coração, cara. O Wolverine faz nascer coração, não é nessa saga, não, mas ele faz nascer coração, assim. Tirou um coração, nasce outro igual, assim. De boa. Se cortar ele ao meio, nasce outro Wolverine, nasce dois Wolverines. É verdade, nasce um Wolverine na parte de cima e na parte de baixo, cara. Ele é tipo o lobo, né, cara? É, tipo o lobo. É. Mas o lobo a gente sabe que é piada, né? O Wolverine leva a sério. É, ele é sério. Esse é o problema, cara. Puta merda. E feio que arrancar o coração do Wolverine naquela saga do Wolverine do Chris Claremont e do Frank Miller, era uma forma de matar ele, né? O Brian Cavalgan escreve com o Eduardo Risso desenhando uma história onde ele vai pro Japão e o cara arranca o coração dele. Aí você pensa, porra, fudeu, né? Que nada, o Wolverine tá andando, de boa. Nasceu outro, né? Wolverine e é porque agora ele o poder de cura dele é tão overpower que tu arrancou, já tá nascendo de novo. Tá bom, mas o podcast hoje não é sobre Wolverine, o podcast é sobre Guerra Civil, seus viados. Sobre falar mal de Wolverine. É, não é pra falar mal de Wolverine. Depois fazemos um podcast pra falar mal do Wolverine e do Humberto Ramos. Hoje vamos voltar à Guerra Civil. E depois disso, dessa matança toda, o que aconteceu, cara? O que resultou mesmo? Eu não lembro dessa merda. Que porcaria. Aí rola a troca, né? Troca-troca da galera entre as equipes. Rola, E a gente, tipo, tem uma das mais gratas surpresas da Mega Saga, que é saber que o Justiceiro tá na ativa, né, velho? Teoricamente, ele tá do lado do Capitão metendo pipoco em vagabundo, né? Vagabundo. Mas, cara, depois ele levar um cacete do Capitão, né, cara? Essa cena é muito foda, né? É foda. Ele arrebenta. Ele não reage, né? O cara. O cara não reagiu. E aí o... Tipo assim, tipo baixo pra resolver pra todo mundo. Você sempre foi meu herói, né, cara? Você sempre foi meu herói, exatamente isso. E alguém fala assim, é a mesma guerra. Não, não é a mesma guerra, mas é a mesma luta. E o Capitão América ainda fala assim, não, tá louco, mano. O cara não tá do meu lado, não. Isso acontece porque ele... O negócio tá tão desesperado que as equipes começam a recrutar super vilão também pra ter uma chance, né? Uma vantagem contra o outro. Aí chegam dois caras lá, dois, três, sei lá, super vilões, e o justiceiro sai metendo pipoco neles, mano. A gente falou isso já, Segui. Você tava dormindo fora de ordem, né? Tem que explicar, cara. Tá tudo cagado, eu até, mano. Eu até perguntei aqui, já não falou isso. Você ia falar do cacete do Capitão América, que rebenta. Entrando nessa parte, cara, do Sain sem vergonha, cara, tem um que é escrito, acho, pelo Jenks. Puta que pariu, assim, é pra vilanizar demais, assim, o Tony Stark. Não sei se vocês leram isso, que o Tony começa a dar uns remedinhos pro Osborn, assim, meio que manipulando o Osborn mesmo. Ah, sim, pra manter ele sob controle. Então, cara, aquilo lá é muito escroto, cara. Pilulazinha. Tá começando a correr do crime também na cadeia, né? A Sui também vai lá falar com o Namor, né, ele meio que caga na... Caga pô, o que tá acontecendo, eu acho. É, ele tá meio à parte. É, ele sempre caga, tá né? Porque parte. Acontece na é. Terra. É assim, ó. Não libera o Brioco, não trabalhamos, tá? É. Eu acho que ele exatamente. Pede pra ela ficar lá com ele, né? Fala assim, ah, fica exatamente. Aí, faz isso que tá... Fica aí, vira a bundinha pra mim, vira, Su. Vira a bundinha pra mim, vira! E ela fica tentada, cara. Só que ela fala, tem que voltar, não dá não. É, né? Hoje não tô com tempo, tô menstruada. Tô dor de cabeça. Dor de cabeça. Mas depois dessa treta aí também, o Capitão América, ele é internado, não é? Ele fica aí entre a vida e a morte e todo mundo acha que ele morreu, não é isso? Não. Pulei. Ele só apanha, mas ele tá... Ele só leva, não, ele leva um cacete. Ele tá coordenando lá. É, ele tá na operação ainda. É, daí depois, daí eu acho que eles se juntam. Daí eu acho que é a finaleira mesmo, né, cara? Daí ele começa a juntar, ele faz um... Eles invadem lá, acho que é a cadeia, não é? O 42, tem aquele Hulkling, sei lá, que consegue copiar a galera, ele se finge pin, né? Rank pin pra invadir a. Libera a todo mundo, né, cara? Solta negativa todo mundo. E liberar pro cacete, né? Cara, uma das melhores cenas, eu acho que é anterior a isso, cara. É com o Demolidor, que não é Demolidor, mas na minha cronologia é o Demolidor, que ele tá sendo como preso, assim? Né? Não, é porque é o Danny Rand, o Punho de Ferro, que tá se passando por Demolidor. E quando ele é preso na zona negativa, de repente ele tá com um negócio debaixo da língua, assim, é uma moeda. Aí ele fala assim, ó, entrega pro Stark e tal. Aí o Stark, porra, que é isso? Aí ele fala, pronto, agora você tem 30 moedas, Judas. Aí o Stark fica meio... É uma moeda de ouro, né, cara? Isso. Manja aquele cara que fala atrás, vixi! É verdade. Faltou esse, Miguel. É tipo, ele durma bem em Judas, né? E sai assim. Vazado. E vaza. Isso. Ele chama, eles conseguem abrir o portal pra vir toda a galera pra tretar com eles, né, cara? Isso aí fica 100% do contingente, né? Tretando, cara. Aí fode com tudo. Aí começa a dar merda. Porra, começa a quebrar o pau no meio de Manhattan, né, cara? Isso. Uhum. Cara, lembrando outra coisa que eu acho maneira, mas de repente todo mundo acha chato, é a posição também do Doutor Estranho no meio da guerra. Ah, ele não toma lado, e ele fica lá no tipo teste com o Vigia, lá, né? É, e o Vigia junto. Isso. O Pantera isso, também não toma lado. É, o Pantera diz que é assunto dos americanos. Os americanos, eu tô de boa na minha. E no começo o Namor também não, né? Mas depois vira casaco. É. Sim, é que quando chega o... Quando eles vão lá pra Manhattan, começa a briga, aí vem o... Quando ele acha que vai fuder com tudo e o... Acho que é a Lady Leto que tá dando um pau no Capitão América. Aí ele fala que veio o reforço, né? Daí chega lá o Namor com todo o pessoal dele lá. E chega o clone do Thor de novo também pra... Pra e nesse Tain sem vergonha aí do Paul Jenks, parece que chegam a matar Atlantis, o pessoal pró-registro. Ah, eu não li o Tain dele, cara. Eu também não. Ai, Jesus. Aí ele fica bolado. Aí meio que explica um pouco por que ele resolveu aparecer, né? Mexeu com ele. Quem que arrebenta no meio, explode o clone do Thor mesmo, cara? O Hércules. O Hércules, né, cara? É. É foda aquela cena, cara. Mas o Hércules, ele destrói o Thor com o martelo do Thor, né? O martelo, ele enche na cara dele. Enche na cara. Ele solta um raio, se não me engano. Ele diz que ele não, na cara dele. Ele não é o Thor. Não, ele sabia exatamente, eu conheço, não sei o que tem, meu amigo, e bum. Você não é meu Thor. Você não é meu Thor. saco, senão eu não toco. Hoje em dia ele ia fazer isso com o Wolverine, né, cara? Você não é meu Wolverine. Tu não és... meu peludão. Tu não és meu amor. O Thor e o Hércules na Marvel tem uma parada deles serem meio que primos, né? Os panteões, assim, serem meio... tem um grau de parentesco. Eles têm fazem conselho, às vezes, tudo, né, cara? Uhum. E aí o Visão aparece lá e desativa, enquanto eles estão lutando lá, ele desativa a armadura do Homem de Ferro, né? E aí o Homem de Ferro começa a apanha de tudo quanto é lado do Capitão América. É, aí o Capitão América é bonito ver, cara. Essa cena é linda, cara. E, porra, é foda. Ei, o homem de verdade desce porrada nos haters, tá ligado? Seu riquinho de merda, hein? Pum. Seu hipster. Sai batendo, né? Playba. Porque é meio por aí mesmo, né? Ele fala umas paradas assim, quase. É, isso, cara. É, ele tem, ó. É foda no Marvel vs Capcom 3, quando o Capitão América ganha, né, cara? Isso foi pela Guerra Civil. Quando ele vai acertar uma porrada de verdade no Homem de Ferro, uma galera de civil segura ele, né? Não segura, deixa ele... né, cara? Daí que ele tem a epifania. Ele fala, puta que pariu, olha. Destruiu tá tudo ao redor, né? É tudo. Destruiu tudo. Tudo. Olha a merda que a gente tá fazendo, porra. E começa a chorar e tudo, pô, é legal essa parte. Cara. Essa cena é boa. Chora que nem um viadinho. Ele fala que eles não estão lutando mais por causa nenhuma, né? Que eles estão. É cara. Eles estão só lutando. Batendo, né? Tô lá, na porrada. É legal que o lado dele tá ganhando, né? O pessoal, quando ele se entrega, o pessoal fica, porra, Capitão. Caralho, ele tá, velho. Ele tá tá ameaçando matar o Tony Stark, né, cara? Ele tá com o escudo pra ele cortar tá a cabeça isso. dele. É, pra estourar dele. O cara. Aí ele... é quando chega esse pessoal e esse civil e começa a segurar ele, né, cara? É que ele ficou puto, né, cara? Tava lutando tudo que ele contra tudo que ele acredita, cacete, tá ligado? Foi o próprio amigo dele, não era tipo um vilão terrorista. Tipo, porra, era um cara que ele não. Desde sempre, tá ligado? Do ladinho ali, pá, ele tava a putaça. E ele fala pro pessoal assim, me larga, não quero machucar vocês. E os caras dão uma moral pra ele, como assim, né? Na hora que vocês estão fazendo. Olha o que você já fez. Olha o que você fez, cara. É, a gente só falou aquela hora que todo mundo da equipe dele fala, tipo, porra, Capitão América. É tipo, ê, Capitão América. Ê, Capitão América. Ei, tá vindo água, não? Aí ele se rende, né, cara? Deu? Acabou a luta pra ele, né? É, o mal vence, né? O mal venceu. A mãe de uma daquelas crianças, que é aquela que dá aquela cusparada na cara do Stark, parece que tá dando pro Stark, né? Tipo assim, tá muito saliente com ele, né? Sim, sim. E eles terminam meio, vamos mudar o mundo juntos, né? É que ela deixou cair um lápis, agachou pra pegar e flagraram eles na hora, sabe? Aí depois disso, o verdadeiro final acontece, que é em Tain, né? Que matam o Capitão. A morte do Capitão América. Mete-lhe um tiro na cabeça. Com a arma que faz pular no tempo para... Ignora isso. Não, peraí, eu quero saber, cara, porque eu nunca soube o que aconteceu com ele nesse tempo, quando atiraram nele. É, quando mostra, assim, o Capitão América preso, assim, sendo levado lá pro tribunal, julgamento, né? O julgamento, mostra o Ossos Cruzados, né, dando uns tiros nele. Não é o Ossos Cruzados que mata, não. É o Osso que atira. É o Osso. Não é a minazinha? Só que é a mina que tá, a Sharon Carter, que tá perto dele, que atira nele com... Ah, é verdade. Ela não é ela que é a filha do Caveira Vermelha, não, né? Não. Que antes eles encontram lá, que tem a... A Pecado. É. Ah, não, nada a ver, achei. Ela sofreu uma lavagem cerebral, um bagulho assim. É, ela tava sob influência do Caveira Vermelha e daquele... Barão do Faustus, Dr. Faustus. Dr. Faustus. Uh-huh. Aí ela atira nele. Farminha, aí, né? Farminha que manda a mente dele de volta no tempo. Só que nessa hora não fala disso, ele só morreu. Ele sangra e morre, cara. Eu vi, eu tava lá, tá ligado? Isso aí. Eu vi na TV, eu vi no noticiário. Eu vi no Jornal Nacional. Aí depois eles irritam a editora de verdade. É a saga do Brubaker, né? É a saga do Brubaker. Esse tipo quadro que mostra ele na escadaria, assim, deitado, morto, é do caralho, assim, cara. É mesmo. Até essa parte. O que eu acho chocante pra caralho é na autópsia dele. Que tá ele tipo um velhão morto, né, cara? Quando ele morreu, a fórmula perdeu efeito, né? Uhum. Um, um velhinho morto, cara. Puta que merda. Cara, vocês viram um epílogo? Os peitos costurados, né, cara? Caralho. É, Marcelo. Vocês viram um epílogo? Um epílogo que tem escrito pelo Bendis? Que pior é... das derrotas. A pior das então, derrotas. Muito bom, cara. Eu acho bom, sei lá. O Tony Stark vai visitar lá o capitão na cadeia e pergunta assim, cara, você acha que valeu a pena, coisa e tal? O Capitão América, não, eu tô certo e tal. Aí o Tony Stark fala, quer saber a verdade? Você não sabe é perder. Aí o Tony Stark sai assim da cela e aí o Capitão América, assim, no último quadrinho, fala, é, eu não sei mesmo. E depois tem uma historinha com o Tony Stark em frente ao corpo do Capitão Morto. Que aí ele fala, lembra que você perguntou se valia a pena? Aí ele fala que não. E tal, é, porque... verdade. Foi a pior das vitórias, ele fala, né, uma coisa assim. A vitória não valeu a pena, uma coisa assim. É. Isso. Daí teve como consequência tudo isso, né, que o Buck assumiu o manto do Capitão América na fase do Brubaker, que é muito boa também. Pô, diz que é tribo essa, eu nunca li essa fase. É, é o Soldado Invernal, né? Isso. Soldado Invernal. Ele já tinha voltado, né, dos mortos também. Isso. E... é, teoricamente ele tava morto. Tiro, né? Ele tava morto, congelado. Né? Congelado também. É a saída safada da Marvel, né, cara? Sempre tem, né, mano? E o que mais resulta... O que mais a Guerra Civil resulta no universo da Marvel? A pior merda do resultado foi o... o Aranha. Foi o Aranha, né, cara? Foi o Aranha. Foi o que mais merda, fudeu, né? Fudeu. Porra, o Homem-Aranha só se fode, que eu tenho pena. A mais importante foi o Tony Stark como líder da SHIELD. Ele monta a equipe dos Vingadores deles lá, né? Que daí é Vespa, é o Magnum, é Miss Marvel e a Viva Negra. E tem os Vingadores que eram do Capitão América que viram foragidos, né? Que é o Homem-Aranha, Luke Cage, Punho de Ferro, Capitão América Buck. É, tem duas fase bem boa, né? Fase legal. É uma fase legal. Apesar que esses Vingadores do Homem-Aranha só se fodem, né, cara? Eles só ficam fugindo, eles não encaram um momento. Eles se escondiam na casa do Doutor Estranho, né? Doutor Estranho. Mas é verdade, do outro lado tinha o Sentinela, né, cara? Eles ficam lá na casa do Doutor Estranho até oficializar os novos Vingadores, não é? E tem as outras equipes que eles criam, né? Tem aquele o projeto lá pra criar cada estado ter sua equipe de iniciativa Vingadores. Pra cada um ter o seu. Eles segmentam, né? Os heróis. É, exatamente. Tem 50 heróis nos Estados Unidos. 52, né? 52, que nem a defesa. Metado quem? Né? A editora que vale. Ah, não, mas é a contagem dos estados, né? São tantos estados, eles botam os heróis. Eu acho que são 50 estados, na verdade. É, eu não sei. Eu viajei com Alasca e o Havaí, não esquece. Ah, tá, meu. E com o Brasil, que é uma colônia americana. É. A Alca. Só influenciado. Mas então, Alca, pessoal. Né, só pra encerrar aqui agora, coisa rápida. O que vocês acham que na Guerra Civil peca? O que vocês acham que há de ruim na Guerra Civil? Tipo, mais por parte técnica. Tem muito Taim, cara. Taim? Tem muito Taim. Muito Taim, cara. Muito Taim. Tem Taim até do Blade, cara. Do Blade, Cavaleiro da Lua. Quem liga pro Blade, cara? Qual que é do pior? Os vilões, os zumbis, os vampiros estão do lado. Pô, nada a ver. Tipo, é muito sem noção, assim. O pior é isso, cara. Porque que nem um colega meu, ele queria ler a Guerra Civil. Ele falou pra mim, qual que eu leio? Eu disse, cara, lê só a principal, porque eu acho que não... Nada, eu caguei pra essa aí, cara. A principal, a dos Vingadores, a do Capitão América, a do Justiceiro e a do Homem-Aranha e Thunderbolts, que é legal. Assim. É Justiceiro também, cara. É um time bom, aquele diário de guerra lá. É legal pra caralho. Teve outra coisa. Tem aquele que é o jornal do Frontline. Mas o próprio mito da história mesmo, da Guerra Civil. Porque Frontline foi uma bosta. Vocês acham que tem alguma coisa? Não, mas então. O que eu ia falar é que também tem, tipo, todo ano tem uma. Tem uma guerra civil, né, cara? Que a Marvel consegue fazer todo mundo na Mega Saga, tipo, nos mesmos moldes, assim. Entendeu? É, herói contra herói, né? É, faz muito tempo que a Marvel tem vilão pra... naquela época da Guerra Civil era uma boa fase. Lembro que quando tava pra sair a Invasão Secreta, a gente ficava naquelas de... Porra, será que o Tony Stark era um Skrull? Vão resolver a Guerra Civil assim? Falavam que aquela mulher que a mãe do... Era Skrull, né? Era uma Skrull também. Tony Stark era Skrull. Eles tiveram que falar muito de vez. Homem-Aranha era Skrull, né? Segundo ele. Homem-Aranha era Skrull. Falavam também que Electro, tipo, sempre ficou morto desde a época do Miller. E aqui voltou todo esse tempo era o Skrull. Era o Skrull, Caralho. E como que resolveram isso depois, cara? Que eles eram mesmo Skrull. O que eles queriam que fosse Skrull era mesmo. Tipo, mas é Elektra. É que eu lembro de uma história. A Elektra era Skrull. A Elektra era Skrull. O Gavião Arqueiro era Skrull. A Mulher Aranha, né? A Mulher Aranha. O Hank Pym. O Hank Pym. É verdade. Máquina de Guerra. A Arpia. O Máquina de Guerra. Ou seja, todos os personagens que eles tinham matado antes... Era tudo escroto. Eram tudo escroto. Cara, mas te falar, todo mundo, tudo bem que todo mundo caga pro Zabby Wells, né? Mas ele escreveu uma série da Elektra onde remete àquela inimigo do estado do Wolverine. Onde ela derruba um porta-aviões numa cidade, assim, mata geral, né? E os caras tão querendo matar ela. Aí ela fica nessa assim, não, mas não era eu, era uma Skrull, coisa e tal. Mas parece que no final da história parece que ela joga real. Porra, era eu mesmo e tal, assim, só que ela tava mentindo. É, seu otário. Vagabundo. Pegadinha da Elektra. Pô, e antes de continuar aí e tudo mais, o que vocês acharam do final da Guerra Civil? Vocês acharam que foi decente, que não? O que vocês pensam disso? Cara, eu achei que foi legal porque, tipo, o pessoal falou que era uma crítica ao governo americano na época, entendeu? Tipo, fizeram uma analogia, assim. E é legal o fato do o bem não vencer, tipo... O pessoal fala que o maior vilão dos últimos 10 anos de Marvel é o Homem de Ferro, entendeu? faz um certo sentido, né? Acho que o Osborn depois assumindo a Hammer lá e fazendo toda aquela merda, não conseguiu foder tanto, acho que... Quando foi a Guerra Civil, né, cara? Porque é que nem a gente falou assim, depois começou a virar normal, herói contra herói, mas na época acho que não tinha nada. É que a fórmula deu tão certo resolver isso, né? Principalmente com o X-Men, o Versificador. A Invasão Secreta também foi herói contra herói, de certa forma, né, cara? Tudo escuro, mas todos eles disfarçados de herói. A Guerra Civil foi a mais... Foi mais legal E você vê que o Bendis, ele tava querendo mesmo chegar nisso, né, cara? Porque ele já tava fazendo a guerra secreta, jogando essas pistas no Vingadores, a queda. Ele já tava querendo fazer isso aí faz muito tempo. Ele tava jogando a sementinha. Ele foi construindo, faz muito tempo, né, cara? Trabalhava também bastante a relação do Homem-Aranha com o Homem de Ferro, assim, tipo, tem uma edição que deixa no Novos Vingadores, tipo, que o Homem de Ferro, o líder, tipo, deixou o Homem-Aranha como, tipo, segundo no comando, assim. Trabalhava muito assim. Como pupilo, né, cara? O Homem-Aranha via o Homem de Ferro, puta, era esse cara que eu queria ser, né, cara? Um cientista, respeitado. Cheio da grana. Cheio com da grana, grana. Cara, acho que ele queria o Miriam. Como é que é? Tipo, pode comer vários gostosos sem o demônio vir interferir. Várias pepecas. É a figura paterna. É a figura paterna do cara. E é legal quando, na primeira vez que eles lutam, né? O Homem de Ferro dá um cacete no Homem-Aranha, né? Porque ele tá usando a armadura do Aranha de Ferro, né? E o Homem de Ferro manja tudo, né? Então ele desativa os sistemas. Uhum. Ele joga um negócio que zoa o sentido de aranha. Aí no segundo confronto, o Homem-Aranha já tinha criado contramedidas. Ele tava com a roupa normal dele, né? Não, ele tava com a armadura de aranha de ferro. Só que ele tinha enchido a armadura. Falou assim, você não é o único cientista aqui não, eu também manjo essa parada. Ele tinha enchido a armadura dele de contramedidas contra o Stark. Tá, aí deu um cacete no Homem de Ferro. As pessoas às vezes esquecem que o Homem-Aranha é cientista também, né? É com preparo e sem preparo. Ele acha que ele é cientista só agora que tá o Octopus na mente dele. Pô, o Golias morreu de verdade? Ele voltou, vocês estão sabendo? Ah, deve ter voltado. Eu nunca mais vi depois, cara. Provavelmente voltou, mas... Voltou pra quê, né? Diferença. Acho que não voltou, não, cara. Será? Até onde eu sei, teve uma revista, tipo, que o Magnum criou uma equipe meio que anti-Vingadores também. E tinha um Golias negro. É, que é sobrinho do que morreu. Era outro. Era outro. Ah, tá. Queria vengar a morte até do... Isso. Do cara. Ele vai matar quem? O robô lá. O robô que já tá morto. Mata ele, sai batendo no caixão lá. Vai. Não, mas ele é porque o Magnum tava numa daquelas assim, porra, toda a merda que aconteceu nesses últimos 10 anos, o que é verdade, né? É culpa dos Vingadores. É culpa dos Vingadores. Aí Vingadores. Ele vira vilão. É o que me faziu, então se agacha, chupa rola agora! O fogo é fogo. Esquenta que o ar chegou. Mas então, pessoal, vamos encerrando aqui, partindo para as considerações finais. Primeiro, Evandro Louco, diga as suas considerações finais. Cara, só tenho a dizer que é uma das melhores sagas dos últimos tempos. Quem não leu, lê, porque é a saga da editora que vale. E os haters. Então, cara, se não leu, tem que ler, porque é uma das melhores sagas da Marvel que saiu nos últimos tempos aí. E é isso aí. É isso aí. Marcelo? Bom, cara, então, eu acho que é a melhor saga da Marvel, até, apesar de ser uma coisa recente, assim. Eu acho que a Marvel sempre pecava um pouco em sagas, assim, ó. Não tô provocando, não, mas... Ratinho! Pra mim, a melhor saga da Marvel, e eu acho que ela nunca mais acertou também, tanto depois dessa, e é isso, cara. E depois pô, não teve nenhuma... Merda, não, tanta merda. Não teve nenhuma outra saga legal depois disso aí, cara. Ah, teve, cara. O Circo é legal. Legal. Mas não foram boas, cara. Não foram boas. O Circo é uma micro saga, né? Não, o Circo é mega saga mesmo, né? Não, cara. Ou é Renato Sombrio, né, que é mega saga? É, Sombrio. É, que nem chamaram de Mega Saga, né? Eles mudaram os evento, não é? Que chamaram só de... Evento Marvel. É, Mega Saga mesmo. Na prática, Mega. A última legal mesmo foi da Guerra Civil. Bruno? É uma saga muito boa. O Marcelo tá tomando o cu dele, tá? E puto. Traidor. Mas é basicamente isso, cara. Conseguiram colocar ali o que a Marvel sempre se propôs a fazer, né, cara? Botar os heróis no meio mais real, né? Mais crível. Fizeram uma das melhores sagas aí dos últimos tempos. É basicamente isso. Ultimate Hawkeye? Cara, só queria, tipo, comentar aqui que eu tinha conversado com um amigo meu, que ele postou no fórum, né? Que ele tem um encadernado oficial da Guerra Civil. E lá tinha um esboço de roteiro que não foi aprovado, que o Mark Miller escreveu, né? Que era pro Capitão América ser caçado que nem um rato, tipo, e o Thor voltar, o Thor mesmo voltar de Ragnarok como se fosse Jesus, assim. E era pro no meio o Hulk voltar também, da, tipo assim, se já foi foda, podia ter sido mais foda ainda, né? O Hulk chegando no meio da pancadaria, né? Imagina, o Hulk ia voltar, mas só que ele não ia pra lado nenhum, ele ia querer matar todo mundo, né, cara? Eu acho que uma parada dessa funcionaria no universo Ultimate, tá ligado? Então, cara, mas só eu acho que o Supremos é uma forma... Os Supremos não, a Guerra Civil é uma forma do Mark Miller trazer um pouco do que ele fez no Supremos pro universo 616? Foi. Eu acho que sim. Foi, então, cara. Foi. Se ele tivesse, cara, isso de trazer o Thor como Jesus seria total Supremos, né? Uhum. Aí, tipo, o time do Capitão América era o time que vale, tá ligado? Era o time que eu escolhi na época. Acho que só isso. É, eu escolhi. Bruno, eu escolhi. Espero, com... Bruno, eu, é, cara, eu não. Pelo amor de Deus. É muito pra minha cabeça. O Bruno é comunistinha de faculdade pra caralho. Não, ele é poser de comunistinha de faculdade, porque chega na hora e apoia o governo, filho da puta. É verdade. Não, cara, eu sou putinho do Capitão América, cara. Não posso ser putinho de faculdade. E você apoiou o Homem de Ferro, filha da puta. Isso é pra registro, né, cara? Eu não apoiei, cara. Eu falei, foi tipo, porra, foi muito na minha cabeça aquilo, cara. Quase que eu provei de ano. Porra, não consegui dormir direito pensando nisso. Dormir direito, cara. Zueste, considerações finais? É, foi uma saga legal pra caralho. A melhor saga da Marvel, assim, dos últimos 70 anos. E... O problema só da Guerra Civil é que ela gerou um pouco essa foi basicamente culpada de ter que enfiar uma saga no cu da outra, né, cara? Ah, sim. Tem uma mega saga no ano, no outro ano você tem outra mega saga, no outro ano você vai ter outra mega saga. Tipo, não mantém a qualidade, né, cara? E agora ia ser bom. E agora todos os efeitos da Guerra Civil foram anulados, né? Capitão América foi todos os mortos, o Homem-Aranha tem ainda da secreta de novo, só o Golias Negro continua morto. Porque ele é negro, não esperança nenhuma, né? Porque ele é negro, né, cara? Ele é negro. E porque ele é gordo. A Guerra Civil fez muito sucesso, né, cara? Acho que vendeu muito, certeza. E ardeu mesmo, porque eu lembro que a DC, assim, o Grant Morrison falou, cara, não, ele era brother do Mark Miller ainda, falou, não, foi muito bom, coisa e tal, a Marvel detonou ano passado, mas esse ano a gente que vai arrebentar com crise final. É que não é só putaria, né? E essa foi uma das sagas que ganhou mais repercussão fora da galera que curte quadrinho, né? Tanto que era televisão, passando, quando o Capitão América morreu, tipo, os negros falaram, não, morre Capitão América, sabe das quantas, foi tipo, mó repercussão mesmo. Tipo, é os negros que achavam que ele ia continuar morto, né, cara? Foi meio noobs. Noobs. A mídia. Eles não aprenderam ainda, cara. Só teve coisa igual mesmo, acho, com a morte do Superman mesmo, assim. Olha lá. É. Ah, repercussão, acho que sim. Depois só com os personagens eram gays, né, cara? É que depois... É porque depois ficou tão normal matar herói, né, cara, pra vender. Vamos trazer mais viado agora. Agora vão viadar pra vender se de matarem novo. Se matarem o Tony Stark qualquer dia, cara, vai pra TV também, cara. É, tá, claro. Agora a próxima tática é matar um personagem viado, que aí... Aí foi polêmica mil, né, cara? Mas tem que vir o choque. Cara, tem que ser o Shocker, cara. Quebrar uma lâmpada na cabeça de um assim, tá ligado? Seguir considerações finais. Pô, eu tô com o Bruno aí. Com o Bruno não, com o Marcelo. Acho que foi a mega saga mais importante da Marvel. E depois disso não teve nada muito relevante, não. Mesmo sendo um Marvequinho safado. Vale a pena ler. Os desenhos do McNiven estão fodas, cara. Todas as mulheres estão gostosas. A She-Hulk tá muito boa. Mesmo, cara. No primeiro encadernado, na primeira edição, tem uma parte que dá um close na bunda dela, assim. Que eu vi, cara. Sensacional, cara. Tava abrindo aqui Foda-se o enquadramento, foda-se a perspectiva. Tem mulher gostosa, tá valendo. Meu encadernado aqui, tipo, tá marcado nessa página, tá ligado? Tá meio grudado também. Caralho. E só uma última coisa: que tem um jogo, né? O Marvel Ultimate Alliance 2. Que saiu pro Play 2, Play 3 e Xbox 360. Que, pô, tem uma puta relação, né? Da Guerra Secreta e da Guerra Civil também. É tipo, dá pra entender bastante o ambiente, sim. Guerra Civil, o tutorial dele é na Guerra Secreta e todo jogo é na Guerra Civil. Uhum. E é isso aí. E bom que você pode escolher os lados, né, cara? Sim, pode escolher ali, vai. Tu pode ficar do teu lado que tu quer. Eu fui e fiz os dois. Eu fiz os dois finais. Não é totalmente fiel, né? Mas só que dá pra pegar uma boa base, assim. É o mesmo conceito. Bacana. As minhas considerações finais é que eu acho que uma das poucas histórias que o Mark Miller escreve e não caga completamente no final, o final de Guerra Civil, eu acho que até é muito bom. Pô, é pior, né, cara? Isso é verdade mesmo. Uma das poucas que ele não faz algum final cagado. Pode cara. Tudo, né, cara? Tipo, o Mark. Eu não sei, cara. O Mark Miller, pra mim, é o cara que faz, às vezes faz uma coisa boa, assim, mas bem raramente, tá ligado? E depois caga no pau total, assim. Eu acho que ele dá prosseguimento na história muito bem, ele cria umas coisas legais, só que daí no final ele chega lá, caga, até no meio ele já começa. Puta merda, como é que eu acabo essa porra? Não sei, vai ser assim. Ele sempre tá na mídia porque ele é marqueteirão, né, cara? O cara sabe vender o produto dele, ele sempre tá ali. Ele agora já faz as revistas pensando em levar pro cinema, né, cara? Isso é desde Supremos, cara. Desde Supremos que ele faz isso. É. As revistas dele é um filme desenhado, tá ligado? É storyboard, cara. É um grande storyboard. São os quadrinhos dele. É, mas é isso, cara. Tipo, ele nunca foi um escritor, tipo. Ele escreveu coisas muito boas, tipo, a própria Guerra Civil que você tá falando aí, mas ainda assim, não é o escritor que pode ser lembrado muito. É mais porque ele é marqueteiro, tá sempre ali o nome dele, vendendo por fazer filme, tá? Ele é o Silvio Santos dos quadrinhos. Não é esse nível, mas. Chega um pouquinho. Chega um pouco perto. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando aqui. Mais alguém tem alguma coisa pra falar ou não? O frango é viado. E gordo. Frango é gordo ou frango é viado? Chupa descer. É isso aí, pessoal. Até mais. Isso aí, falou.